Ó Senhor, há 2000 anos atrás, o Senhor derramou o seu precioso sangue, o sangue que salva, o sangue da redenção. Muito obrigado, Senhor, por esse sacrifício. Eu não estava lá, mas eu creio. Obrigado, Pai, por ter enviado o Teu Consolador, o Espírito Santo, que nos capacita a Te servir e a Te adorar dia após dia, Senhor. Toda honra e toda glória seja a Ti. Amém. Vem, Senhor, vem nos abençoar. Vem, Senhor, vem nos salvar. Vem, Espírito Santo. Vem, Senhor, vem nos abençoar. Vem, Senhor, vem nos salvar. Vem, Senhor, vem nos abençoar. Vem, Senhor, vem nos salvar. Vem, Espírito Santo. Vem, Senhor, vem nos abençoar. Vem, Senhor, vem nos salvar. Hoje estou acordado, posso ver a lua da janela do meu quarto. Os meus pensamentos eleva-te em oração. De joelhos peço ao som, abençoe e guarde meu coração. Tua fidelidade acredite nunca acabará, e todas as nações o dia há de julgar. Quanto sofrimento o Senhor passou, seu precioso sangue derramou por nós. Seu precioso sangue derramou, a maior prova de amor. Seu precioso sangue derramou, a maior prova de amor. Vem, Senhor, vem nos abençoar. Vem, Senhor, vem nos salvar. Vem, Espírito Santo. Vem, Senhor, vem nos abençoar. Vem, Senhor, vem nos salvar. Vem, Senhor, vem nos abençoar. Vem, Senhor, vem nos salvar. Sua vontade em nós vem manifestar. Calibre 23 está na sua mão, Senhor. A chama do calibre não se apagou. A palavra de Deus nunca vai falhar. É o livro da verdade, pode acreditar. Nunca vou me esquecer do teu amor. Seu precioso sangue derramou por nós. Todo esse sacrifício por somente nós, por nós. Pai das luzes, ouça a nossa voz. Todo esse sacrifício somente por nós. Pai das luzes, ouça a nossa voz. Pai das luzes, ouça a nossa voz. Ouça a nossa voz. Vem, Senhor, vem nos abençoar. Vem, Senhor, vem nos salvar. Vem, Espírito Santo. Vem, Senhor, vem nos abençoar. Vem, Senhor, vem nos salvar.